Silva, bota pressão nessa família. Nada

Boy Supersônico, o Tudão de Macarena. Supersônico, o Tudão de Barcarena. Aí, meu herói supersônico, o show é Tudão. DJ Júnior Silva, cada sequência uma emoção. Arrebenta, meu DJ. Escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho do

DJ Júnior Silva. Profissionalismo, humildade, carisma, tudo isso pra fazer você dançar. Quero mais. A emoção, a flor. Aqui o show é na pressão. O herói supersônico, o Tudão de Barcarena. Foram tantas emoções.